Porque, Senhor, todo teu, todo teu, Senhor, um coração, todo teu. Pode me usar como quiseres, sou teu servo, comprado pelo alto preço do teu sangue. Eu pertenço a ti, Jesus, e o meu prazer é fazer a tua vontade. A minha alegria é agradar o teu coração, Senhor. Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou totalmente teu.